ouvir o vizinho jogando um jogo violento. Eu olho pra parede e penso na passagem do tempo. É doído demais. A gente se afasta pra nos apagar de vez. Perigo demais, confuso demais. Em todas as jurisdições. E quando parece que não tem mais jeito, a sua falta não faz lembrar.